O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa e do nosso projeto Stop à Destruição do Mundo. Então, a ciência trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, ela tem a finalidade de restaurar a condição doente que o ser humano está, que a sociedade se encontra e a natureza. Bom, meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou a fundadora da Associação Stop, e sigo o trabalho do Dr. Kepp há muitos anos, sou assistente dele, psicanalista. E a minha finalidade na fundação dessa associação foi a de transmitir a ciência que eu reputo como a principal, talvez a única no momento, que pode dar uma contribuição significativa para auxiliar o ser humano e para conseguir que o ser humano pare um pouco de se destruir e destruir o planeta. Então, o que é preciso? Preciso que o ser humano olhe para o seu interior, que ele perceba que ele está invertido, que ele tem uma patologia inconsciente, que isso não tem nada a ver com as questões sexuais que o Freud acreditava serem a causa, né? A questão da libido, complexo de Édipo, impulsos sexuais reprimidos. O problema do ser humano é muito diferente disso. Mas nem por isso tão difícil e tão impossível de ser sanado ou de ser controlado. O importante é que haja essa conscientização, o número maior possível de pessoas. E por isso nós nos dedicamos na STOP, a nível internacional, em vários países, em várias línguas, para difundirmos esta chave que está dentro de nós, a chave que está no nosso interior, que é a compreensão da nossa patologia, que nós, sem percebermos, nós buscamos a destruição, nós buscamos o mal e rejeitamos o bem. Inclusive, por exemplo, um dos problemas que Kepp desenvolve de forma brilhante no seu trabalho, no seu método psicanalítico, nos seus livros, é a questão da inveja, que se verifica a nível universal mesmo. E que a inveja não é um desejo de ter um bem que não se possui, ou um bem que o outro tem e que nós não temos, mas a inveja é uma coisa esquisitíssima que o ser humano tem, inspirado até em certos espíritos muito malignos, de rejeitar, de recusar, de atacar, de destruir o bem, a beleza, a verdade, a bondade, a vida que vem, que nos emana, né, do Criador para nós. Então, eu gostaria de dar para vocês o nosso telefone para que você também possa se beneficiar dessa ciência, estender esses benefícios para o seu semelhante, porque nós não vamos ter muito tempo mais para conseguirmos dar uma revirada nessa situação. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. O nosso site principal é www.stop.org.br. Aí vocês vão ter informações sobre o nosso atendimento em análise individual e de grupo, os nossos livros em diversos idiomas, os nossos cursos, os nossos métodos terapêuticos de seminários, de conferências, e todos os nossos programas de televisão e nossos livros, que tudo, todos eles são terapêuticos. Qualquer leitura, qualquer programa tem a finalidade de terapizar, de tratar da psicossociopatologia. Sabe, essa questão da psicoterapia é muito interessante, porque não depende só do psicanalista, do psicoterapeuta, para melhorar o estado de uma pessoa, que a ideia da psicoterapia, principalmente da psicanálise que Freud trouxe para o mundo, É uma ideia totalmente ao contrário da medicina. A ideia da medicina é tirar os sintomas. Quer dizer, a pessoa tem uma febre, é diminuir a febre. A pessoa tem um resfriado, é eliminar o resfriado. É eliminar os sintomas assim fisiológicos que a pessoa tem. Então, a função do medicamento é fazer com que a pessoa ela deixe de ter aquele sintoma, né? Por exemplo, tem uma úlcera, a tendência é eliminar a úlcera. E desse modo, não há uma cura, vamos dizer, completa, porque uma úlcera do duodeno, uma úlcera do estômago, ou em qualquer lugar do organismo, vem geralmente de uma atitude assim muito agressiva que o indivíduo tem. O indivíduo que é contra a vida, contra o que tem, uma pessoa que ataca os outros, a tendência é criar doenças. Então, aquilo que essa artista americana fez, Angelina, né, é uma atitude muito errônea, que como a mãe tinha tido no passado um câncer no seio, então ela retirou os dois seios, porque pelo protocolo médico, né, a tendência que geralmente a medicina acha é que aquele tipo de órgão, se não existir, então a pessoa não vai ter aquela doença, porque a medicina organicista em geral acha que a doença vem por causa do órgão, que o órgão é que traz a doença, e não que o que traz a doença é a conduta da pessoa, geralmente a conduta de inveja, de soberba, de avareza, de arrogância, uma atitude contra o que a pessoa faz contra a própria vida. De maneira que, se essa moça, essa artista, né, tirou seios, se ela tiver uma atitude ruim em relação à vida, em relação às outras pessoas, ela vai ter um câncer em outra parte do corpo e não automaticamente no seio. Nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, uma pessoa, ele retirou todo o estômago porque achava que o estômago era sensível. Primeiro sarou na psicoterapia de uma lesão que tinha no estômago. Depois o médico achou melhor tirar todo o estômago, porque se não tiver o estômago, a pessoa não teria doença. Mas a questão é que se a doença viesse do estômago, aí estaria certa na medicina. Mas a doença vem da conduta da pessoa, porque o indivíduo não é formado por um corpo e mais uma alma. É uma energia só, e essa energia forma a alma, como a gente chama, e o corpo. Corpo e alma é um só elemento. Mesmo que haja na morte, né, a pessoa perca o corpo, a questão é que isso conserva a alma só por uma influência divina. Ou qual foi a grande contribuição do freudismo, né, de Sigmund Freud para a ciência? Foi que ele descobriu como lidar com esses elementos inconscientes. O próprio Freud sempre dizia que inconsciente, muitos pensadores já tiveram ideia, muitas pessoas, até cientistas anteriores a ele, tinham ideia de que o ser humano possui inconsciente. Mas para lidar com esse inconsciente, foi só ele que conseguiu. E como é que ele prova, né, a existência do inconsciente? É pelos, vamos dizer, atos falhos. A pessoa, em vez de dizer uma coisa, diz outra. É pela hipnose, né, que a pessoa hipnotizada diz coisas que não tem ideia que sabia. Então, mostra esse elemento recalcado no interior. E também pelos sonhos, né? Os sonhos mostram toda a vida que a pessoa esconde. Agora, no início da psicoterapia freudiana, havia em Freud essa ideia de que o inconsciente era formado pela atitude de repressão que a pessoa tinha aos erros que cometia. E não que teria, vamos dizer, uma estrutura inconsciente, que depois Jung ele afirmou que existia e criou muitos problemas para as pessoas que fazem a psicoterapia do tipo junguiano. Porque a questão da doença não é uma questão que a pessoa é vítima, né, de um inconsciente. A questão da doença é aquilo que a pessoa esconde para ela mesma e que cria força, né, no seu interior, e a pessoa é totalmente vítima. Por exemplo, o paranoico, né, que ataca, que vive atacando os outros. Se ele não perceber a inveja que ele tem dos outros, a arrogância que ele tem, a raiva que ele tem, ele nunca vai conseguir sair daquele problema e resolver. Então, é falta de consciência da raiva, da arrogância, da inveja, principalmente, pode acrescentar também avareza, gula, luxúria, mas a causa principal está nesses sentimentos negativos. Quando a pessoa não coloca o amor, né? Não coloca a beleza em primeiro lugar, ou a verdade. Então, aí a pessoa cai em todas essas doenças que existem. A gente pode até dizer uns aforismos célebres que pode dar esse exemplo. Por exemplo, diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Então, precisa ver as amizades que uma pessoa faz. Se ela faz amizade com uma pessoa agressiva, ela é igual àquela pessoa. Se ela gosta das pessoas melhores, é porque ela é melhor também. Ou então, outro ditado, né? Não deixeis para amanhã o que puderes fazer hoje. A pessoa muito doente, muito nervosa, nunca pega um carro, por exemplo, e anda numa velocidade normal. Ela quer fazer tudo no momento. E às vezes quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Aí já mostra a doença. Ou então, não deixeis para depois o que puderes fazer agora. A pessoa que nunca faz no momento o que deve fazer, que sempre, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou cuidar disso, amanhã eu vou pensar. São pessoas muito doentes. Uma outra doença é o modo que a pessoa vê o próximo. Se vê só ruindade no próximo, é porque ela tem muito dessa ruindade, né, que ela vê no próximo. Se a pessoa vê equilíbrio, então ela também tem muito equilíbrio. Ou então essa questão dos 40 anos, né? Até os 40 anos, a pessoa tem a cara da natureza. Após os 40, ela tem a cara que merece. A pessoa, às vezes, até os 40, não tem uma cara formosa, bonita, e depois começa a ter uma cara monstruosa. Então, isso mostra, né, o que aconteceu. Agora, tem um aforismo muito importante. É, não tomar decisão é uma decisão. Se a pessoa não quer resolver o problema dela agora, hoje, agora mesmo, é uma decisão que ela toma de não resolver os problemas. Agora, vocês querem falar alguma coisa, os que estão presentes? Eu queria falar o seguinte, Dr. Kepp, que essa questão que o senhor falou do consciência e inconsciência, né? Como se o inconsciente fosse uma estrutura. É o Ortiz que está falando, que ele é jornalista. Então, por exemplo, eu dei uma aula recentemente sobre etimologia das palavras, baseado no que o senhor mesmo me falou, que toda palavra negativa que existe é a colocação de um prefixo negativo numa coisa saudável, positiva. Então, inconsciência, né? Desânimo. infortúnio, antiética. Quer dizer, o que existe realmente é a consciência, o ânimo, a fortuna, a ética. E o ser humano coloca o yin ou não, a negação, em cima do que é saudável. Aí entra o capeta, né, Ortiz? Exatamente. O demônio, o papel dele é sempre negar, é sempre tirar o que é bom, né, para o ser humano, não é isso? Exatamente, aquela definição que o senhor deu no livro A Libertação. Neurose é a negação, né? Omissão e deturpação é da consciência, né? Você sabe, Ortiz, que eu acho que o Lúcifer é um bobão, viu? Ele tinha lá toda a glória, se ele, né, estivesse com Deus, e resolveu atacar o ser divino, né? Atacar por causa da inveja. Isso quem fala é Melanie Klein, né? Que é uma famosa psicanalista naquele livro dela, Inveja e Gratidão. Então, e com isso, né? Ele perdeu toda essa glória, todo esse bem. Assim, o ser humano, né, Ortiz? O nosso trabalho agora é mostrar que Deus é que tem razão. A pessoa que se aproxima de Deus, né, é que vai ser feliz, é que vai ter saúde, etc. E não as pessoas ateias. Essas só vão carregar doença na vida. De acordo? Claro. Inclusive a palavra, todas essas palavras positivas, né, são o que existem pela natureza. Ninguém nasce com uma úlcera e depois em cima da úlcera se forma um estômago, né? A gente nasce com um estômago sadio e em cima do estômago sadio se forma a úlcera. Então o mal não existe por si, como o senhor fala, ele só se forma em cima de um bem, né? É, a criança geralmente não tem muitas doenças, né? É muito raro, né? Principalmente doença mental. É com o tempo e a partir dos 35 anos é que a pessoa vai começar a ficar doida, né? Exatamente. Só essa questão que você falou do ateu, né? O ateu é sem teologia, né? Quer dizer, é a pessoa Exatamente. que nega a espiritualidade. É, falou o Alexandre Frascari. Agora vai falar o irmão dele, o Roberto. São dois engenheiros que trabalham com a energia escalar, né? Com a energia livre. Fazendo os motores, né, Roberto? É. Então, eu queria ver também essa questão de, por exemplo, eles acham que para fazer ciência precisa ser ateu, quer dizer, descartar a existência de Deus, né? No entanto, toda a ciência e o conhecimento vem dele, né? Porque ele já impôs todos esses universais que a gente tem que captar e transmitir isso, né? No É, então é nosso bom, meio. né, Roberto, os cientistas ateus tomarem cuidado, né? Porque pelo ateísmo eles não chegam à verdade alguma, né? Mesmo científica, né? É, não tem jeito. Que ciência foi Deus que criou, né? Então, sem Deus não se faz nada. De acordo, Selma. A Selma é engenheira de minas. Ela, quando descia nas cavernas para ver os carvões lá embaixo, todos os homens que trabalhavam lá saíam correndo, porque diz que quando a mulher desce numa mina, então há desmoronamento, é verdade? É, isso é conhecido, viu, doutor Kendrick? Deve ter algum fundamento em questão energética aí. Deve ter, ainda não vamos pesquisar um pouco mais essa Isso. questão. Eu que estudo a patologia feminina, que deve haver algum efeito magnético, alguma coisa que pode provocar algum estremecimento lá da. E falando em, então, ciência, né, sem Deus, né, eu queria ainda comentar algo sobre essa questão do câncer de mama das mulheres, né, e está ligado à patologia feminina, naturalmente. É, uma pesquisa diz que 1,3 milhões de mulheres têm sido tratadas erroneamente após esse falso diagnóstico, fazendo as pacientes pensar que ela tem câncer quando elas realmente não têm. Mas Então, essa será que não moda. é por ser, querer ser sapatão, né? Querer ser homem? Então tira o seio e fica igual ao homem. Então, tem isso também. É um desejo lesbiano escondido. Então, primeiro elas colocam aquelas próteses de silicone para aumentar o seio. Depois tiram tudo. Fazem uma ablação total da mama, né? Então, isso mostra o desequilíbrio da mulher que não aceita ser como ela é. Como ela é, né, doutora Cláudia? Porque as mulheres têm muitos problemas, né, de nódulos, de problemas nos seios, né? Já como por também não aceitarem, né, não a aceitar, feminilidade. Né? Então, problemas de miomas, tudo isso. E elas sempre ligam, né, que a questão da feminilidade, são órgãos da reprodução, ligados à vida, ao amor. Então, a mulher precisa perceber que ela tem uma grande rejeição a tudo isso na própria vida e tomar cuidado com essas mamografias, porque o que eu estava lendo nessa pesquisa é que essas tais mamografias meio quase obrigatórias para toda mulher fazer anualmente, elas detectam esse tal do câncer nível zero, que esse estudo diz que não é invasivo, é quase natural no ser humano, ele não progride e, se deixado quieto, ele regride, inclusive sem nenhuma medicação. E esse fazer mamografias, que são radiações colocadas nas mulheres, ao contrário, eles estão ajudando a desenvolver realmente um câncer que a mulher não tem originalmente. E sabe que agora não somente essa questão das mamografias, mas qualquer ressonância magnética, inclusive feitas em crianças, são causadoras de 24,5% de doenças e cânceres pósteros, quer dizer, posteriormente a esses exames que são realizados, os exames são causadores de câncer, de forma genérica, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, agora essa Angelina Jolie, além de ter tirado a mama, o que não elimina a chance dela ter ainda desenvolver algum câncer, até de origem psíquica, ela quer tirar os ovários. Tirando os ovários, pela mesma paranoia, ela vai ter que ingerir estrógeno artificial. Ingerindo estrógeno artificial, ela acaba com a qualidade de vida dela e a saúde, porque o estrógeno artificial tem efeitos colaterais, sim. Márcia, você tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido? É que a senhora estava... Márcia Grignelli é a dentista que faz a aplicação de trilogia analítica na odontologia. Então, eu queria também deixar um alerta para os pais não ficarem levando as crianças desde cedo para já fazer radiografia da parte dentária, que não tem necessidade nenhuma, que isso também, a radiação, ela é cumulativa, né? Ela fica, o que você tomar de radiação, de qualquer exame, ela fica para o resto da vida no corpo. Isso, e é muito perigoso. Então, um alerta para os pais não ficarem levando os filhos para fazer excesso de radiografia, né? Para nenhuma pessoa. E o Marco? Eu lembrei que Aristóteles... Marco Lira, psicanalista finlandês, que atende clientes aqui no Brasil, no momento. Aristóteles falou assim que é mulher é homem mutilado. Mas agora, atualmente, homem é mulher mutilada. Dr. Kemper levantou essa aqui. Talvez ela, Angelina Jolie, quer ser um homem. Ah. Então, ela é mulher mutilada, se tornando homem. Ok. Entenderam? Tá bom. Então, na próxima semana, voltar nesse mesmo horário, aonde nós vamos estar com os senhores novamente. E o Dr. Kep, e aqui a turminha que acompanha o Dr. Kep nesse programa. E, por favor, acessem o nosso site. Principal é www.stop.org.br. E o nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616.